Furioso, Furioso. Carabao, Carabao. Lavei meu rosto nas águas sagradas da pia. Eu já tô pronto pra matar meu leão. Então pede a bênção, vai. Deus abençoe nós. Em 2025 a gente vai. Hoje eu levantei da cama, tomei meu café. Um beijo nas crianças, eu coisei com a mulher. Tudo isso foi de graça, irmão. As coisas boas são de graça, irmão. E a vida? A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não. Só preciso de um dinheiro pra comprar um é. E aí, galera do Sim Miséria? O Marçal Romário, mulher, o, é só o Alex, o Bruno, o Rogério é só, e o Ribeiro estão na área. O resto é só fé, só fé, só fé. Só preciso de um dinheiro pra comprar um é. O leitinho das crianças e o modo da mulher. O resto é só fé, só fé, só fé. O resto é só fé, só fé, só fé. Do que adianto eu te amo se à noite ele te deixa. Vai o quê, bebê? E vai dormir nos braços dela. E eu chorando. DJ Silvinho. Não sei se isso é um falso amor ou se acostumei com a dor. Eu já tentei, mas não te esqueço. Então me faça um... Faça esse favor! Quando fizer amor com ele, fechar os seus olhos, faz um favor pra mim. Quero que pense em mim. Promete pensar em mim. Quando beijar a boca dele, viajar em pensamentos, pense em mim. Gelo que você me deu, achando que você já me esqueceu. Não sei se foi você ou... E o que que ela é, Silvinho? Menina. Ô, menina. Menina. Nosso amigo Jacaré na manha. E o Charlie Promoter. E o Donato do Gelo. Que eu fui a pista e você o avião. Oi. Você é o trem e eu a estação. Menina. Ô, menina. Sou menina. Cê lembra, né? Eu lembro, vejo blues e poesia. O sol na pele, você me lambia. E eu dizia, baby, I love you. Eu lembro a cara que você fazia. Será que eu lembro que não existia? Você dizia, oh, baby, tô ficando com a sensação que eu fui a pista e você o avião. Você é o trem e eu a estação. Menina, sou menina. Eu lembro, vejo blues e poesia. O sol na pele, você me lambia. E eu dizia, as balas. Não mudei de cidade, nem de telefone. Só escolhi ser feliz. Onde você tá? O mesmo endereço, o mesmo apartamento, em frente à igreja matriz. DJ Silvio. Por isso todo mundo passa, e quem nunca passou, vai passar. E aí, como é que é? Já tô dizendo aos meus amigos, calma que eu não vou. Você pirou, bebê? Já virei, me apaixonei perdidamente. E o que eu sei é que daqui pra frente, como é que é? Vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento. Sabe aquela igreja? Tô aqui na frente. Imagina Carabao. Uma de arroz da gente. É mais... mais uma pra você curtir. Não mudei de cidade, nem de telefone, só escolhi ser feliz. Onde é, bebê? O mesmo endereço, o mesmo apartamento, em frente à igreja matriz. Por isso todo mundo passa e quem nunca passou. Deixa eu abraçar meu, vai passar. Meu parceiro Web de Alinho, o casal Pérola de Coraci. E a gente também tá na área. Virar, direto de Belém, curtindo o Carabao. Obrigado pelo carinho, viu? Tamo junto sempre. Perdidamente. E o que eu sei é que daqui pra frente vai ser nossa cidade, nosso tempo. Meu parceiro Juanzinho, nosso e o Vandinho dos Cachorrões do Ponto. Tá na área com a gente, obrigado, viu? Igreja, toma aqui na frente, imaginando chuva de arroz. Vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento. Sabe aquela igreja, toma aqui na frente, imaginando chuva de arroz. Se eu não voltar pra casa, não posso viver. E aí, mamãe? E hoje você tá como, hein? E aqui sozinho na desilusão. A besteira que eu fiz foi deixar você. Hoje só resta. Galera da Vila Nova, Piquetuba, campeão do principal, Colariense, estou na área. Como fui magoar o meu grande amor? Como eu pude esquecer o amor que me deu? Um beijo, mulher divana e macho danado. Essa galera é o quê? A cabeça não é pra assombrar, não dá pra atender. E o que que é? É uma história que se complicou. Eu sofri um pouco. DJ Silvinho. Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços? Me torta as costas, me dá um cansaço. Nosso amigo Leandro Saraiva e o DJ João da carreta Jota Saúde da Fazendinha. Tá por aqui, um abraço, hein? E quando chega a noite, meu coração acelera e eu sozinho aqui. Eu mudo do lado da cama. Você liga. Olha os meus olhos no espelho, meu telefone na mão. É aniversário de Colares e o Carabao tocando. Meu coração te procura. Cabe o seu barriga. Mais do que o seu barriga, vai atrás do seu madruga. Jamile Cardoso e a família TS. Aqui ao lado esquerdo, obrigado de coração. E faria de tudo. Tudo que o Chavinho não faria. É muito a louco, te segura, meu irmão. Você tá rindo aí. Nossa amiga Paulinha, direto do Rio de Janeiro. Porque eu tô. Tá por aqui no Carabao, obrigado Paulinha pelo carinho. Faz um convite aí, qualquer. Nem que seja pra um café. Meu coração quando. Minha amiga Karina, minha vizinha, tá na área comigo. Alô, Karina! Um abraço do Silvinho pra você, viu? Por ele enfrenta o sol. Não sabe se é normal gostar de dois. Pois é. Tá entre o que é e o que já foi. Vou te ajudar a decidir agora. Nosso amigo Bruno da família Criticados da Vila Itabocal. Sou na área. Suponha que eu sou A e ele é o B. Que assim vai ser mais fácil de entender. Vou começar agora com as perguntas. G12 frio é o nome da emoção. Quem te leva ao céu? Sem te tirar do colchão. Quem é que tira o seu mel? Nosso amigo Edson Rabelo, proprietário aí do majestoso Furacão Prime. Minha dúvida, quem te traz do céu pro colchão? Quem é que tira o seu mel? Te deixa molinha no chão. Silvino, toca só as balas. Quando você chegou, me fazendo feliz, minha vida mudou. Sorria, bebê. E eu sorri. Obrigada, amor. Obrigada, amor. DJ Silvinho. Você me amou do jeito que eu te amei. Foram todos planos. Nosso amigo Anderson Carvalho, professor da MF Bete. Acreditei. A banca que dominou Belém. Hoje Colares. O Ciro Carabal, ele é a primeira dama, não Diego. Agora vem dizer que não me ama mais. E os planos você me lembra. Agora o que eu faço com o seu amor? Faz, bebê. Eu quero ir, quero ir. Aqui, sem o seu amor, por favor. DJ Júnior e a produção do Sul Moraes. Tô na área. Amor, se um dia eu errei, eu quero ir com você. Então fica, então fica, então fica. E o DJ Silvinho toca no baile. Quando você me quiser. E quando? Quando resolver me amar. Hoje eu vou beber. Será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Carabal, o show que é sucesso em todo o Pará. Já lhe abri meu coração. E você? Você me deixou no chão. Com aquele olhar de quem não quer. Amigo Macaco da Discórdia, oficina, irmão da 15 de novembro, tá aqui com a gente. O meu pensamento é ser de você, merecer seus olhos lindos em mim. Oi? Toda manhã. Bora, Toquinha! Quero ser seu rei e não sou ninguém. Sou um sentimento na. E você é? Eu sou seu fã. Eu também sou teu fã. Foi um tempo. Eu não posso esquecer. A gente amava a jovem guarda e dançava ei, ei, ei, ei, ei. Carabal. A saia cada vez mais mini subia a minha atenção. E numa festa de amor, não vou te dar. Eu te dei meu coração. Cadê a ciumenta? Ciúme de você ainda tenho. O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi que me fez te amar. Ciúme de você ainda tenho. O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Toca, Silvinho. Você vê. Acreditou, acreditou em todas as promessas de amor. Saudade. Agora ela diz que vai voltar pro seu velho amor. Aquele que ela disse não amar e lhe maltratou. Aniversário de Colari! Nosso amigo Ismael, presente aniversário de Colari. Obrigado, Ismael. Você quer saber? Aquele abraço, viu? O que eu faria em seu lugar? Família Israel. Eu vou dizer. Você, o que mais ela quer, não sei. aconselho. Te aconselho, amigo, deixe ela, é melhor pra você. O que mais ela quer, não sei o que pode ser. Te aconselho, amigo, deixe ela, é melhor pra você. DJ Silvinho vai tocando. Primeiro dia sem você, fiquei muito bem. Liberdade sem você. Carabao. E no terceiro dia, meus amigos, eu procurei. Quem lembrava de você? No quarto dia, sem você, o que eu aprontei? Nem eu mesmo acredito. Agora vai, moleque. Minha vida, eu quero viver. E aí? Não preciso nunca mais de você. Mas depois de uma saudade. Quase morro. É saudade na terra do ET, Doguinha! E agora? Não fico nenhum dia mais aqui sem você. Tudo errado sem você. E se você me ama, eu sei que vai me entender. Eu preciso de você. A vida é mesmo assim, errar e aprender. Agora eu já sei. E o Silvinho vai tocando, vai! E essa noite eu saí com você para lhe falar. Nosso amigo Paulinho, Rogério, Thiago, Danilo, quando Gustavo e toda a galera da Nike. A palavra me faltou, até perdi. E o Fred da Van tá na área. Fiquei sem. Falou que vive. Obrigado, viu, Fred. Tudo que eu tinha a dizer, lhe disse apenas com um olhar. Nosso amigo Didi, o careca, pescador, tá aqui com a gente, valeu. Perdoe a minha timidez, isso é tão natural. É o cara mal. Amigo Juca e o Arthur, para tá só de boa. Falar de amor, e quando provei seu beijinho, a palavra me faltou. Até nosso amigo Léo Jabá, o RDMD, o LD, o RT, meu Deus. E falar tudo que eu tinha a dizer, e disse apenas com um olhar. E o Silvinho vai tocando. Nosso amor é tão imenso que nem mesmo tem. Pode apagar. Fala, bebê. Eu te amo e tu me ama. Sei que o nosso amor nunca vai ter fim. E a Karina tá de volta. Cada dia que se passa, nosso amor aumenta sem poder parar. E quando? E quando? Quando estou perto de ti, minha vontade é de cansar. Eu te amo. Eu te quero. Eu também te quero. Meu olhar distante, sou pássaro errante. Lá vem ele, Doquinha. Sigo a te buscar numa ânsia louca. De que, bebê? Te beijar tua boca. Nosso amigo Lázaro Barbosa, gerente aí do Digo da Ilha, tá na área. Eu tentei me acostumar viver sem você. Já viu, né? Já vi que não dá. Bora, tenebroso! Me ama, finge até me engana. Marcelo Henrique, se rosca em meus braços. Bora pra cima, meninos! Me mata de amor. Me ama, finge até me engana. se enrosque em meus braços, me mata de amor. E a noite tá indo. A noite se foi, o sol começa a brilhar, e eu sozinho aqui. Aqui. Aqui. Sempre a esperar. Vem te embora, bebê. Vem, vem pra mim. Não me deixe triste assim. E o baixinho rei dos cobras já vendendo os cobras do Carabal. Chapéu. E tem chapéu do Silvinho pra mulher aí, viu? Liguei pra você. Só falar com o baixinho aí, ó. Tá passando no meio da galera. Não, não ouvi sua voz. Tentei te esquecer. Tudo me lembra você. Que não vem, vem pra mim. Não me deixe triste assim. Vem, vem pra mim. Sem você na minha vida é tão ruim. Estou cansada de esperar. Olha o chifre! Algo espetacular. Olha o chifre na cabeça. Ai, ai, ai. Eu preciso me encontrar. Nossa amiga Alex e o Adaí. O Tizinho da equipe. Eu não quero mais. Acaba a farra de Machadinho. Não sou mais uma menina. Carabau, Carabau. Ai, como eu queria ter o amor de um belo rapaz. Carabau. A festa já começa, já começou, meu irmão. Pode brinde, meu bem, no seu copo. Hoje que pinta e rolar é topo. Na minha novela você é a... O vereador Renan Magalhães, o homem tá na areia toda cometida. Na minha novela você é a atriz principal. DJ Silvinho. Anos de colares e o Carabal chegando junto pra fazer você dançar. Meu amor, você chegou no teatro que tanto ama de vaguidar. G12 Frio é o nome da emoção, Silvinho. Já deixou aquele queijo pra nós aí, né? E na novela. Na minha novela você é a atriz principal. É mais um dia que se passa. E é mais um dia que fico sem você. Um novo amanhecer, um novo nascer do sol. E na janela. Da minha janela as pessoas passam felizes. E a minha felicidade mora longe. Sentimento, oh sentimento, tu és sincero, mas ela não entende. E ainda me machuca. Sentimento, oh sentimento, tu és sincero, mas ela não entende. E ainda me machuca. Carabau. Na madrugada, em uma rua triste. E lá vai eu. Estou eu a caminhar. Na madrugada, em uma rua triste. Estou eu a caminhar. Para esquentando! Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração. Carabau. Fala pra mim. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance que já existiu. Você brincou. Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que perdeu você, não foi? Me perdeu um grande amor. O que, que ele disse? Ele disse que me amava, que nunca me deixaria. Eu tão boba acreditava. Seu amor foi só mentira. Nosso amigo Duran, Adri. Você mentiu. Adriana, Adriane, Andressa, Madalena. Mas não me mata. José Luiz, aqui no Carabao. Não vou ficar te esperando. DJ Silvinho chegou. Já não lembro dos teus beijos. De você nada marcou. Os meus sonhos que eu só vejo. Eclipse ou fenômeno. Quando você escutar, sei que você vai lembrar dos momentos que passamos juntos. Ilusão foi que restou do nosso amor. DJ Silvinho. DJ Silvinho a tocar. Estamos na área. Sinto que estou com você. DJ Murilo, DJ Ginaldo. Aí do luxuoso Tadison de Colares. Guerreirão, emoção. É o som. É o Titaca Sul de Colares. Obrigado, viu? Tainá, Denise Soares. Tadison Caetano. Guerreirão, tô tentando parar. Bora dançando! Então vai. Se você quer, então vai. Porque atrás não vou. Você vai? Não, não vou. Juro, não te quero mais. Porque me magoou, machucou. Você só usou e abusou e fez de mim o que bem quer, que bem quer. Como foi inocente me entregando loucamente, como que ser. Nosso amigo Madiel e Isabelle da Pinha Luga. Se você quer, então vai. Porque atrás não vou. Juro, não te quero mais. Porque me machucou, magoou. Você só usou e abusou e fez de mim o que bem quer, que bem quer. Como foi inocente me entregando loucamente. Como quis ser tua mulher. Meteoro, incomparável tu para. E o meteoro? Meteoro, só você vai. Gordinho, Soluções e a primeira dama Regina aqui no Carnaval. Vou poder te falar o quanto eu te amo, és minha paixão. És o meu primeiro amor. Hoje tão feliz estou e te namorar. Bora esquentando. Mas eu não te prometo nada além da noite de vai fazer. Não vou confrontar meus irmãos. aqui, Michelão de São Caetano, Júnior Moura, o Japa, o Cabão e a Manu. Ivan Macedo. E eu te busco à meia-noite. E depois? E depois disso a gente foge. Pra família busca pé. Você Botoja, o Eduardo curtir o Carabá. Bora esquentando. Hans Boria. Você não pode. Não posso mais, não posso mais viver assim. Sem teu amor, teu amor, sem você aqui. Volte pra mim, não aguento mais. A solidão é tão cruel. Estou só, sem carinho, sem você, tão sozinha. Por favor, não me deixe. Vem pra mim, meu grande amor. No príncipe negro, eu vou te amar. No príncipe negro, me declarar. Vou com DJ Vini encontrar você. Prova que te quero, eu amo você. Porque não dá mais pra viver só essa solidão do teu amor. Me sinto tão só, te quero. Volte logo, não me deixe aqui. Ronda os brothers. Ronda os brothers. Bora dar uma esquentada, bora. Onde eu me criei, sou do norte, vivo o povo tupinambá. Olha o caqueado! Minha palha, minha roupa, criei na mata solta. Meu amigo Marlon, quero que você veja. Aleniane, o Zezinho, Dani. Quem eu sou? Mais uma no Carabá e Colário, valeu demais. Da boca, meus caminhos são os rios. Vem do som, vem do som. Sou castanheiro. Sou castanheira. Meu parceiro Ronzinho e Vandinho, os cachorros estouraram. E hoje, onde eu me criei. Só no caqueado. Nosso amiguinho Zenino Cobrador e o Titino. Aí, Davão Estevão. Tava ontem com a gente lá em Benevides e hoje tá aqui com a gente no Carabao. Muito amor é proibido, amiga loira do Ai do Tchan e o professor Alexandre Pantoja. Tá aqui com a gente. Para de ver me ver. Lá viu o caqueado. Quero um pouquinho de tu amor. Dá-me um pouquinho, cometendo o coração. Quero um pouquinho de tu amor. Dá-me um pouquinho, cometendo o coração. É o caqueado e colares. Cheia de gás lá, na princípio eu caixo pelo amor. Tudo por que eu falo que a mãe se vê mais uma vez. Mas com a minha mãe, a mão passa a aparecer. E te belo com a consciência, enquanto leva a te frente com a mãe. O dedo que a céu lá, divisa o que é a pena a mãe. Mas a brinque de rolar, pede poder doa que é a mãe. Segura! Cabeça do dulé, a brinca tombe, colorei a consciência. Nossa amiga loira da van e o Fred Açúcar e Chocolate tá na área. Alô, Doquinha! Pintura diretoria do Vila Nova, campeão colariense hoje. Parabéns pra vocês e felicidades aí. Caqueado. Dançar o baile, Silvino. Carabao. Sei que ficou no seu quarto pedaços do meu coração. Lembro que ele estava inteiro. Olha aqui, achei o celular aí. É do Rodrigo Mototáxi, viu? Bora! Tô ligando agora só pra te avisar que por seu amor eu não vou mais chorar. Estou apaixonado por um outro alguém. Você sentirá que eu posso ser de outro. E quem vai amanhecer vai cantar. Sim, hoje é meu aniversário. Eu já refiz meu caminho. Tarde demais. Você já perdeu meu carinho. Passando só pra te dizer que é tarde demais. E é tarde demais. Ao te ver pela primeira vez, eu tremi todo. Uma coisa tomou conta. 18 e 19 de janeiro, extremo norte e sul. Com esse e sul Moraes do Jussara Teua. Me fez nascer no peito esta paixão. Eita, coach! E agora não durmo direito pensando em você. Lembrando seus olhos. Júnior Maia é de vigia. Perdido. E o Zig da Duque era o Spike. Era o Caiena. Que vontade louca que eu tenho. de tê-la comigo. Calar sua boca bonita com um beijo meu. E ela o quê? Princesa, a deusa da minha poesia. É o baile de colares. Ternura da minha alegria. Nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos. Enfrento a chuva, o mau tempo, pra poder um pouco te ver. Furioso Carabao, surpreenda-se e encante-se com a maior supremacia em aparelhagem do Pará. Meia-noite do Tacomo. Meia-noite no meu quarto, ela vai subir. Sobe, bebê. Ouço passos na escada, vejo a porta. DJ Silvinho. Um abajur cor de carne. O seu corpo nu. Ô menina. Menina veneno. O mundo é pequeno demais pra nós dois. Em toda cama que eu durmo, só dá você. Só dá você. Só dá você. Yeah, yeah, yeah. E essa menina do Fute Resina Estura. Seus olhos verdes nos peitos. Beijão no Silvinho. Brilham. E o casal Pérola, lá de Guaraci, tá na área. É um prazer. Ô, gente. Do princípio ao fim. Oi! Sozinho no meu quarto, eu acordo sem você. Fico falando pras paredes até a noite. E o Silvinho vai tocando. Não tenha vergonha. Silvinho, não tenha receio. Eu sei que a vida. Nossa amiga Luana Josi, é o Magno da família fala mal e anda junto de Ananide. Quero chorar contigo, DJ Silvinho. Se ele fez você sofrer, foi ele que perdeu. Pois você vai ver. E é você. Sou eu. Sou eu. Sou eu. É você, bebê. Sou eu. É. Sou eu. O seu verdadeiro almoço. Carabao e Colares e Silvinho tocando as balas. Onde está você? Já me esqueceu. Ai, ai, ai. E eu não consigo tirar você do pensamento. Essa paixão tão antiga, a sua mão tão amiga. Sem ter você nesta vida, eu já não aguento. Ah, e você sai. Saio por aí. E pelos bailes da vida eu já não te vejo. Danço com gente estranha, a solidão me apanha. Oi? Por mais que eu tente esquecer, é você que eu desejo. Quero que no fim da festa você apareça e chame pra dançar. E num longo abraço vamos esquecer. Vamos dar um show pra todo mundo. Eita, moleque! Você vai dizer depois de um longo beijo, é você que eu desejo. Essa você nesta vida eu já não aguento. Ah, Will do Mana Mano. Saio por aí pra lhe procurar e pelos bailes da vida eu já não lhe vejo. Danço com gente estranha, a solidão me apanha. Por mais que eu tente esquecer, é você que eu desejo. Copo Salgado, transporte alternativo de Belém, Colares, isso na área, valeu! Tudo que você pressente eu sou. O que que é? Qualquer paixão nos separa. É a e a galera do El Paladar, Tara Carabal, um abraço do Silvinho. Bora! Fora desse céu cinzento eu vejo mais uma noite estrelada. Eu andava em e agora, agora família Ferreira de Colares medo, tá aqui com a gente. Na solidão vai embora. Na janela em que eu sorria, você chora. Você chora. Fora desse fingimento havia alguma coisa sonhada. E eu não troco esse desejo por nada. Ala Oco, o teste tá na área? Dele. Seu beijo, oh, oh, oh, despedaçando a memória, procurando o meu sorriso em sua história. Eu fugi do paraíso mesmo naquela noite pesada. Eu andava entristecida e te amava. Você está? Que horas é? Sei que são 2 da manhã. Tá tarde demais. Decidi ligar. Como é que você tá? Sei que está namorando. Parece estar feliz. Nosso amigo Augusta, Márcia. Fez feliz. A Claudielle, o Maico curtiram o aniversário da ilha. É isso aí. Aquele abraço. Mas se algum dia esse cara te fizer chorar, pode me ligar qualquer hora em qualquer lugar. Oi? Pode ser a cobra, não vou me importar. Se o destino fez assim com a gente, eu não vou chorar. Deus sabe o que faz, mas sei lá. Então deixa. Deixa o tempo passar. Dia 31 vai acontecer o repá dos primos de Colares lá no Campo do Luzinho. Desligar. Com a distribuição aí de cesta básica para as famílias carentes. Pode crer, viu? Você não me esqueceu e nem adianta negar. Encontrei com a sua amiga e ela veio me falar que falou com você, você falou de mim. E disse que não é fácil esquecer o amor assim. Por isso que eu liguei, liguei pra te avisar. Vou terminar o namoro e por você eu vou lutar. Pode não me querer, pode não me aceitar. Pode passar 10 anos, mas eu vou te esperar. Que o sol da manhã te dissolva, seu vampiro de filmes pastelão. E aí, bebê? Mas quem vai nos julgar? Sou seu despenteado leão. Sei que você me entende bem, sempre foge quando namora. Se você não ama ninguém, por que tá me escutando agora? Sua linda, tão louca, minha Mona Lisa. Tira minha roupa, me fascina, me assassina, me beija na boca, minha mulher menina. Me ensina a ser vida louca, teu olho piscina, me afoga e faz boca a boca. Renova minha rima, vem de garfo que hoje é sopa. Quem é, bebê? Mas quem julgar? e toda a família majestosa, o Furacão Prime, curtindo o Carabao. Não particular. Então sobe aqui. Se eu subo nesse palco aqui, foi Deus que me criou assim. Oi. E os holofotes vêm ao meu encontro. É que eu te amo e nem te conto. Não, não posso ser seu santo. Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não ter juízo. Fez o que fez? Fez o que fez e vem me pedir pra voltar. Essa aqui é do Alô. Você não merece 1% do amor que eu te dei. Vamos pra essa gira, tica. Jogou nossa história no poço sem o fundo. Chitacaçu, a Bela Rosa e a Grazi. Destruí os sonhos que um dia eu sonhei. Você quer saber? E quer saber? Você? Você merece o título de pior mulher do mundo. E agora? Agora você está em de camarote. Eu bebendo gela, tomando siroque, curtindo na balada, soltando pinote. E você de bobeira, sem ninguém na geladeira. Agora você está em de camarote. Eu bebendo gela, tomando siroque, curtindo na balada, soltando pinote. E você de bobeira, sem ninguém na geladeira. Sei que tu não vai. E eu não vou impedir. Segue o baile, bebê. Siga a sua estrela. E todo caso eu digo que. Abraça a diretoria dos Gordinhos Futebol Show. O Kelvin Presidente, o Kevin Brumoto, o Sabino, um o Diogo Garcia e o Bruno Borges. Não esperarei. Bora, Ruanzinho! E quando alguém conquistar o ser. Ele e o Vandinho Saramanha. Não serei mais quem. Se acha, né? Acho que sei perder. Acho que sei perder. Já não é preciso disfarçar. Essas lágrimas estão demais. Se é hora de ir, então vá. Esperava te convencer, mas é bom deixar a água correr. O que importa agora, as palavras que eu não pude dizer. E se o vento hoje só pra seu favor, eu não guardarei a dor. Vê, senhor! E não será a primeira vez. Hoje é você, amanhã será quem for. Serei um bom perdedor. E meu mundo ele tá perdido. Até que alguém ocupe o seu lugar. Quando você lembra as asas espalhadas pelo chão. Nosso amigo Abner, grande táxi. Imagina. Imaginando se você pensou em mim. Luciana Bridinha, o casal furioso. Me deixou aqui. Que horas é? Com a equipe da manhã, tomando meu uísque pensando em ti. Uai. Esperando na mão. Tem gol sem terra já. Cansa de te ter comigo aqui. Anderson Carvalho, professor, MF Bet, que banca, a banca que dominou Belém, hoje Golares. Vai me fazer